esperança de vitória. A vida eterna é os que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2:7. Seja forte e tenha perseverança. Se você pagar um pequeno preço de obediência, renunciando à corrupção do mundo e viver uma vida que glorifica a Deus, vencendo o combate da fé e alcançando bom testemunho, a vida eterna de Cristo terá sido confirmada para sempre em você, e você será elevado em poder e glória espiritual, e passará a existir eternamente em imortalidade de superexistência e realidade indestrutível de luz na dimensão transcendente da eternidade, aquela que reina sobre tudo, que sempre existiu e sempre existirá para sempre, a mesma em que o Deus Criador de todo poder, Cristo, os anjos da luz, as famílias celestiais e os santos vencedores ascendidos habitam, e que em breve descerá também sobre a terra na ocasião da revelação do reino de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com